A Trave e o Argueiro. Buscando sempre nas palavras de Jesus ensinamentos úteis para as nossas vidas, lembramos de um caso singular. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas, quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lamentava-se, dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi desta vez?" Ao ouvir essas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia, continuou: "Sabe o que é? Lá na sessão existe uma cadeira vazia que serve para o usuário sentar-se quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito." A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: "É engraçado." "O quê?" indagou o esposo curioso. "É engraçado tudo isso que você disse." "Por quê?" "Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa." "Como assim?" perguntou, com o coração em pulos pela surpreendente revelação. "Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se e a cadeira vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Eu e seus filhos observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida a olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original." "Eu faço isso?" indagou assustado. "Há 8 anos, respondeu a esposa. Esse era o tempo que viviam juntos." Jesus, em sua sabedoria, questiona: "Por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho?" Assim procedemos muitos de nós. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente sem nos darmos conta. Jesus, após o questionamento, recomenda: "Tire primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o cisco do olho do teu irmão." Antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Observemo-nos constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Basta que saibamos entendê-los. Pensemos nisso.